Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem sol. Passo bem sol. Passo bem sol. Na festa do fim de semana. Fim de semana.